tiro sai pra ver de qual é. Quando colo na rua, tô de cara com os gambé. Já chegam pagando uma de grandão, falando mais ou menos assim. Mão pra cabeça, ladrão. Mais uma vez sendo humilhado pelos porcos racistas. O que eles querem realmente é nos riscar da lista, porque eles sabem que o rap tem poder de mudar a mente do ladrão, os malucos podem regenerar. Então se eles te filmarem na madrugada, se preparem pra correr. Se esconda em um beco escuro pra eles não verem você. Fique em silêncio e bem moqueado pra na mão dos vermes não virar mais um finado. Esse mundo é louco, desde os tempos antigos que os soldados romanos crucificaram Cristo. Na dizem que são os certos, são a lei e tem a razão. Vão tudo se ferrar, seus vermes cuzão. Vou ser bem sincero pra mim, polícia não presta, que eles merecem meu irmão. Levar tiro na testa, mesmo sem dever nada. Te fazem mil perguntas, te dão tapa na cara e chamam de filha da puta. A guerra tá aí, só não vê quem não quer. Recebem apoio do governo pra não deixar nós de em pé. Eles têm pistola, colete, prova de bala. E nós simplesmente o microfone e as palavras, palavras. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levante o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levante o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levante o dedo do meio aqui pra polícia. Aqui pra polícia, aqui pra polícia. A mídia não mostra o que acontece, eu sei. Os PMs colachando mais um cidadão de bem. Eles botam flagrante no bolso da jaqueta, levando pai de família em cana. Porra que treta. E os filhos desse cidadão aí, o que será? Traficante ou ladrão, com certeza vai se espelhar. E vai matar a polícia, vai meter assalto enquadrando as agências. Vai, vai, vai, mão pro alto. Esses vermes são pagos pra servir e proteger, mas o que fazem realmente é humilhar eu e você. Então eu digo, polícia, se liga. O que você faz hoje vai pagar outro dia. Talvez você seja morto em alguma missão, ou fique vegetando na cama sem locomoção. Soldados do inferno, assim são chamados pela rapaziada que mora aqui no bairro. Por isso eu pego a caneta e coloco no papel. Polícia tem que sentir o gosto amargo do fel. Um dia chegou um porco com carro de taxista, não sabe nem disfarçar, já percebi que é polícia. Querendo saber onde tem boca de fumo, acha que eu vou falar e vira outro defunto. Foi chegando do meu lado com táxi disfarçado, querendo saber, e aí mano, onde é que tem baseado? Cusão de taxista, tu não tem nada. Olha só esse disfarce, é um porco sem farda. Se fazem de bonzinho pra colher informação. Esse é o único jeito de te tratar como cidadão. Mas depois que ele consegue o que ele quer, é diferente. A consideração acaba, você deixa de ser gente. No baralho da polícia você foi a carta usada. A partir desse momento já não serve mais pra nada. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levante o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Aqui pra polícia, aqui pra polícia. Vem de nos dar em proteção, querem ver nossa desgraça. Se eu pudesse, meu irmão, eu acabava com essa raça. Aí, 1, 2, 1, seria meu artigo. Pra ter gambé na forca ou enterrado vivo. De vocês não tenho dó, seus vermes canalha, tô risada, sua espécie. Ligos por nossa farda, me perdoe, pai divino, por eu pensar assim, mas eu desejo pra eles que eles desejam pra mim. Por isso eu peço paz pra minha quebrada, enquanto pra polícia eu desejo vai de bala. Pois a história se repete dia a dia. Infelizmente abuso de autoridade, os trato como delinquente. Mesmo se você trabalha preto e pobre, é bandido para os porcos da PM. Nem puxam sua ficha e já te tratam mal. Chego chutando e batendo como se eu fosse marginal. Como se eu fosse marginal. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levante o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Aqui pra polícia, aqui pra polícia. Polícia que devia nos trazer proteção, já vem pagando uma de fuzil na mão. Se anda de calça larga e tem tatuagem, você foi premiado, vai ganhar uma abordagem. Direita tapa na cara e chute nas costas. E também a ser chamado de bosta. Tenho uma missão e não posso parar. Mesmo se a viatura vier me enquadrar, passo por cima feito rolo compressor. É Deus que me guia e me livra desses vermes matador. Dizem que vem na zona norte procurar os ladrão, mas na verdade eles vêm esculachar os irmão. Pra mim eles não têm a mínima dignidade. Polícia sim, devia estar atrás das grades. Eles prendem até ladrão que rouba galinha, mas não prendem os ladrão que estão lá em Brasília. Mas se vocês não gostam de nós, não tem outra opção. Aqui o dedo do meio pra vocês, seus cuzão. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Aqui pra polícia. Aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia. Então sangue bom, se eles não gostam da perifa, levanta o dedo do meio aqui pra polícia.